O Mo vai adorar. É, não vem fazer podcast de indicação que a gente tem marcado já essa semana. Tu já tem marcado, cara. É. Cara, mas o meu podcast de indicação é tipo assim, o coelho na cartola. Vamos fazer alguma coisa, não temos nada pra fazer, vamos indicar. BDR recomenda. Número 28. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Enxutocast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu não sou o Leonardo, eu sou o Magin, e eu estou hoje com os meus amigos Eunuco. Hoje o drogado apresenta. O Reverendo. E aí, e aí, e aí. E nós temos convidados especiais, direto do Sucramite, temos o Vini. Oi, oi, vou ali pegar um treco pra comer, já vou. O Godoca. Boa noite. E o Evandro. E a Miche. Não é a Miche. Bom, pessoal, a gente está aqui hoje com um cast bem variado para falar sobre seriados variados. Vamos falar desde séries da DC, que são muito boas, para quem acha, e as séries que a gente gosta, um pouco mais antigas, para quem não está acompanhando nada. A gente vai pegar um apanhado geral do que está passando, de para onde é que elas vão, o que, que a gente acha que elas vão fazer, e sem mais delongas, continua com essa porra aí. Começar com... Não. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say eu nunca, o que você anda vendo aí que você anda recomendando pra galera? Eu tirei meu recalque de dentro de mim e fui tentar assistir as séries da DC e o recalque voltou em peso. Caralho, que cambada de série ruim, porra. Vamos lá, Arrow é bom, passa, mas... Voltei. Gotham, não dá pra assistir Gotham, não. Cara, assim, ó, na boa, eu acho que Gotham começou muito mal, porque eu assisti o primeiro episódio e eu não consegui gostar, cara. Eu achei, ficou muito forçado aqueles vilões daquela maneira ali, colocados ali no meio, cara. Não... Eu vi falar que encheram de easter egg, assim, no primeiro episódio, de tudo que tinha. No primeiro episódio tinha easter egg pelo ladrão. Tava mais do que os neons dos filmes do Schumacher, mano. Mas assim, no segundo episódio, eles já mostram que eles estão querendo fazer uma... Tipo assim, ó, se tu pegasse e fizesse o seguinte, desliga a série do Batman, tá? A série não tem nada a ver com o Batman. É uma série policial numa cidade onde todo mundo é corrupto, tem um cara que tá tentando fazer a coisa certa. Então não deu pra... Não, entendi, cara, que essa isso é a pegada daí que eu entendi, querer... essa pegada aí eu comprei. O problema todo é o seguinte... O plot é esse. Eu consigo desligar da série do Batman, o problema é que eles não conseguem. Se não tivesse nenhum dos easter eggs que eles colocam na sua cara toda hora, eu compraria a série. Se eu não aparecesse a garotinha ruiva chamada Eve no segundo capítulo, se não aparecesse o cara chamado Enigma com uma caneca com uma porra de uma interrogação, eu compraria a série. O problema é que porque o público é burro o suficiente pra não entender que aquele oferava, né? Em 5 minutos eles jogam na sua cara que não é uma série policial, não, e é uma tem série mais. Do Batman. É uma série do Batman, mas tem easter eggs muito melhores do que esse, cara. Tem a questão que tá na série. Tem o cara lá que é o Spectre, que tá na série também. O Cisaz também aparece. Tem esses créditos também. São muito melhores, cara. É só a galera roots que vai entender, tá ligado? Mas tem algumas coisas na série que eu não consigo comprar, por exemplo. Eu vou colocar meu ponto de vista porque eu não tô gostando da maneira como a série tá sendo conduzida. Eu não gosto porque tem algumas coisas que você não pode mexer. São aqueles malditos cânones. E um deles é que, porra, o Gordon, quando ele chegou em Gotham, ele chegou em Gotham pra combater o crime organizado, não pra combater super vilão. E o problema é que ninguém tá mostrando os caras já como eles fossem super vilões. E isso é errado, porque os super vilões só aparecem depois do Batman. Tipo, esse capítulo da tal da Viper já é super vilão. Mas só começa a surgir coisa esquisita em Gotham depois que o maluco pedófilo com roupa de morcego aparece. Foi específico desse episódio do Viper, cara. Como eu posso dizer assim, um teste. Opa, vamos colocar alguma coisa supernatural na porra. Se der certo, a gente coloca mais. Mas eu particularmente não gostei da ideia do Viper. Se eles tivessem feito, por exemplo, uma droga, uma galera viciadaça, assim, tipo crack, tá ligado? Não precisava dar super força pro maluco, sabe? E ainda vai, gente, tu gosta disso, só, Vai pro inferno. Vai pro inferno. Mas calma aí, vocês não acharam maneiro a Bárbara Gordon e a Montoya ficarem se pegando, não? Não, não, o que eu achei, o que, outra coisa que eu ia comentar, que eu tava comentando agora, bom, falou da Bárbara Gordon, é o seguinte: essa Bárbara Gordon, que não é a Bárbara Gordon, é uma outra Bárbara, pelo que deu pra entender, ela é a namorada do Jim Gordon e tudo mais. Eu parei pra pensar assim, cara, se o cara tem dois filhos, e o nome do filho dele é James Gordon Jr., e a filha dele é Bárbara Gordon, por que caralho d'água o nome do filho dele não é Bárbara Gordon Jr.? Acho que a mulher dele também não, é Bárbara. É confuso, tá, mas ele teve. Fica muito bizarro, cara. Ele teve duas esposas, ele teve a Bárbara, mas ele teve a Sarah. E a Sarah que é a mãe isso, da Bárbara. Pelo que dá pra entender, essa Bárbara aí vai deitar o cabelo, né? Daqui pra frente, vai, não tem desculpa, ela vai rodar. E aí a filha dele tem o nome de Bárbara em homenagem a ela e tal, e tem toda aquela coisa. Ele vai ficar com a tal da Sarah, e essa Bárbara aí vai pra casa do caralho sempre. Mas é foda porque daí cria um vínculo entre ele e uma outra personagem que nesse episódio seguinte que tu não assistiu, ou não, ela se mostra um personagem tipo, que tem muito potencial, que é a Renee Montoya, que é a questão, né? Vai criar um vínculo entre eles dois. Não, mas, tipo, eu acho que se a Montoya fosse só um pouquinho mais nova, ao invés de ser a detetive fodona, fosse tipo, assim, a policial iniciante, ia ficar um pouco mais condizente. E eu não tô gostando da interpretação do cara que faz o Bullock. Porque o Bullock não era corrupto. O Bullock só era só o cara, tipo assim, cascudo. O Bullock seria um capitão nascimento gordo. E só isso. Mas pelo que deu pra entender... teve nesse episódio que tu disse que tu não curtiu. É, pelo que dá pra entender, o Bullock, ele era como o James Gordon. Só que daí ele foi se adaptando ao sistema, sabe? Porque até agora não apareceu se ele já matou alguém ou não, por causa da máfia. Se ele já fez alguma merda muito grande por causa da máfia. Dá pra entender que ele é o cara que ele tenta se esquivar da maneira que ele pode. Por quê? Ele faz o jogo. Se vocês não assistiram, foda-se vocês. No último episódio, ele se junta com o James Gordon e os dois prendem o prefeito e o Falcone, cara. Então, tipo, pô, ele pode ter fudido com a vida do Bullock, mas ele conquistou o parceiro dele agora, tá ligado? Porque ele não matou. Por quê? Porque ele não matou o Pinguim, tá ligado? Isso foi o que acabou aproximando ele, porque daí o Bullock pensou. Quer saber, eu já tô na merda, então o que vai acontecer? Eu vou fazer a coisa certa, pelo menos. É, e também foi o que fez a Montoya meio que não ficar na encrenca, porque a Montoya tava querendo foder a vida dele quando eu disse, porque achava que ele tinha matado o Pinguim, e foi lá, ó, tu não fica com esse cara não, que esse cara é assassino, fica comigo. Chegou pra Bárbara e mandou essa. Mas quando o Pinguim apareceu vivo, ela, caralho, o cara não é ruim. Não, sim, eu acho que o Bullock vai acabar tendo uma redenção, alguma coisa assim, até porque ele não claro foi totalmente lá pro lado negro. Então ele ainda tem chance de virar aquele Bullock que a gente conhece. Exatamente. Posso dar meu parecer como pessoa que não tá assistindo a série? Eu acho a mulher gato com cara de especial. Eu também. Ela tem uma expressãozinha sindrômica, né, cara? É, você assistiu Splice? É exatamente isso, cara. Só eu que acho ela mega parecida com a Michelle Pfeiffer? Não, eu acho que a questão da seleção foi: precisamos de alguma mulher que se pareça com a Michelle Pfeiffer. Aquela garotinha ali. Mas ela não sabe interpretar. Foda-se, é ela. Até porque eu dei uma, eu dei uma pesquisada. Ela lembra mais Brooke Shields, na verdade. É, ela lembra um pouquinho a Brooke Shields. Mas eu dei uma pesquisada nas coisas que essa guria fez, cara. E todos os filmes que ela fez, ela é dublê de dança e dublê de ginástica. Uma coisa assim, sabe? Então ela não interpreta, tá ligado? Ela tem a questão da movimentação com o corpo e tudo mais. Mas em termos de interpretação, ela. É, não, ela é bem versátil. Ela vai entrar pra aquela lista de atrizes mirins que alguém tá esperando completar 18. Ok, fica aqui na geladeira. Bom, pessoal, eu sou mal educado pra caralho, corto vocês mesmo, dou preferência pra quem é do baile. Então, reverendo, qual a sua recomendação. Eu vi dois episódios do Flash esses dias, um do Gotham. Minha mãe tá adorando o Gotham, cara. Tu não. Mas eu odiei. Ela gosta do pinguim viado? Uhul, isso aqui é Gotham, minha filha. Isso aqui é Gotham. O comissário, ela tá gostando do comissário, do futuro comissário. E, cara, o Flash eu achei male. Tudo bem, dois episódios, mas não me acrescentou muita coisa. Não me instigou a ver mais. O Gotham, caguei. E ultimamente não tô vendo muita coisa, não. De série. Flash, pô, muito bom, reverendo. Ótima participação sua, né? Mas deixa eu incomodar aí, cara. Porque eu também. Não, eu também não tô assistindo Flash. Eu pergunto pra vocês, estão assistindo, como é que tá essa série nesses dois episódios que saíram aí. Eu gosto de Flash porque tem aquela pegada da Era de Prata. É realmente uma série heróica. É um personagem leve, é um personagem engraçado. Não tem muito daquele negócio de uma grande trama, um vilão por trás, ou um mistério. Tem só o lance de quem matou a mãe dele, mas todo mundo sabe que foi o Dr. Zoom. Todo mundo sabe que foi o Flash Reverso. E que no final da série vai ter uma luta entre os dois. Já apareceu até as gravações do combate entre os dois aí na internet da vida. Mas é uma série legal, porque, cara, tipo, é um cara que quer ser herói. Não é aquele personagem tipo, mataram a minha mãe, ou esse é o meu destino. Não, o cara, tipo, caralho, eu tenho super poder, eu sou foda, eu vou salvar todo mundo. Cara, tu não tá achando que ele tem uma pegada muito Peter Parker? É isso, é o Homem-Aranha como deveria ter sido no cinema. O Barry Allen, ele tá muito Peter Parker, cara. Eu tava conversando com um brother meu, ele falou assim, velho, se parar pra ver, só muda os poderes, cara, porque ele é o Peter Parker. Ele é um nerdão, ele faz muita referência da cultura pop, assim, fala de filme, de quadrinho, do caralho a quatro. Ele tem a mina que ele curte, mas que, tipo, meio tá que friendzoneou ele. É, friendzoneou ele, tá saindo com um cara pintoso que trabalha com ele. Exatamente, tipo, até a questão mais física, cara. Tipo, ele não é um cara porradão gigante, tá ligado? Ele é um cara meio magricelinho ali e tal. Teve aquele mesmo lance do Homem-Aranha 1, do Sam Raimi, tipo, quando ele acorda, tipo, cara, o que aconteceu comigo? Ah, você tomou um raio e ficou desacordado durante 9 meses. Peraí, o raio fez o abdômen? Exatamente, tipo, ele faz piada com isso, tá ligado? O raio me deu abdômen? Muito forte. Tipo assim, que nem o pessoal até tava falando assim, ah, porque esse vilão não sei o que, esse vilão não sei qual. Cara, na boa, é tipo que nem alguém ia assistir um filme do Guardiões da Galáxia e dizer assim, ai, eu prefiro muito mais a versão original do quadrinho. Cara, ninguém conhece essa merda, velho. Mas que vilão. Sim, pode fazer o que tu quiser, pode fazer o que tu quiser. Exatamente. Eu quero um vilão mais profundo, eu quero o Kang aí. Vai tomar no centro do seu cu, seu filho de uma puta. E o que eles estão conseguindo fazer, o que me deixa de uma certa forma feliz, é pegar os vilões do Flash, que sim, infelizmente, são conhecidos por si só vilão bucha, cara, e colocar eles num patamar assim, tipo, não, esse cara é um vilão, ele é perigoso pra caralho, sabe? E tipo, você fica com vontade de ver, assim, tipo, caralho, eu quero ver o Mestre dos Espelhos já, essa pegada dele. É, eu quero ver o Mestre dos Espelhos, eu quero ver o... Cara, só tem aquele filho da puta do peão lá, cara, que eu não sei como é que eles vão fazer pra colocar esse cara na série, né? Aquele maluco que gira, tá ligado? O poder do maluco é girar. E o mestre dos esportes? Como é que será o mestre dos esportes dessa série? Tem como tu pegar, por exemplo, Arrow é uma série que conseguiu fazer isso. Conseguiu pegar um monte de herói e vilão boss, sabe? Tipo o Tigre de Bronze, que ninguém sabe que porra é. Ainda pega o Michael J. White pra ser aquela merda. Continua a merda, continua. Só eu que tô esperando que o Gorila Grodd apareça nessa série, porque aparece a jaula dele no primeiro episódio como easter egg. Cara, eu vou te dizer que não. E eu e um amigo meu, a gente conversa muito sobre séries, assim, tipo, é um cara que assiste tanta série quanto eu, assim. E, tipo, ele tava me dizendo assim que um episódio legal pro Gorilla Grodd aparecer seria algo do tipo assim, acontece uma série de crimes, os caras roubam um banco, fazem o Diabo 4, e daí eles chegam à conclusão de que o mastermind de toda a operação é um maluco, e esse maluco, sei lá, o maluco tem um gorila em casa, tá ligado? E aí, tipo, termina todo o episódio e no final do episódio dá meio que um close no gorila. E o gorila dá aquela piscadinha de olho, sabe? Tipo o Super-Homem, assim. Aquela coisa, cara, tipo, prenderam o cara e o gorila saiu com o dinheiro todo. Exatamente, cara. Tipo assim, ó, tá ligado? Aqui o buraco é mais embaixo. Tipo, o cara ser preso, chegar no final, mas eu fiz nada. Quem fez tudo foi o gorila. Tá, valeu, parceiro. Que legal, maneiro. É, exatamente isso, sabe? Quem mandava matar era meu cachorro, né? Prendam o Sorg. E eu acho que vai ser mais ou menos essa pegada aí, cara. Se ele aparecer, se for, assim, legal, cara, vai ser o melhor personagem já transcrito pra qualquer série de personagem fazer. Vamos lá, vamos começar com o pessoal dos Amit. Vini, o que você está vendo aí? O que você acha maneiro para recomendar pro povo? Cara, eu ultimamente ando assistindo muita coisa, cara. Pega uma caneta, um papel. Lá no site eu sou conhecido como, infelizmente, eu sou o cara que não tem vida, tipo, eu trabalho as séries. Cara, as últimas duas séries que eu assisti foi uma série chamada Black Mirror, que é uma série nos moldes de Nightmares and Dreamscapes. Assim, cada episódio é um episódio isolado de uma história de terror e suspense. Só que é uma série britânica, então vai ver um monte de atores meio que conhecidos, de atores de. Tipo, atores mais secundários de Game of Thrones. Efeito especial podre. Não, cara, tem uns efeitos especiais legazinhos, assim, aquele humor britânico, tá ligado? Só as pessoas inteligentes entendem. E a outra série que eu assisti, cara, porra, daí eu vou queimar meu filme. Eu assisti uma série da HBO chamada Girls. E essa série, ela é uma pegada, como é que eu vou dizer assim? É uma versão adulta e mais jovem de Sex and the City, até porque uma das personagens, ela é viciada em Sex and the City. Então, tipo, eu pensei que você ia falar que é uma versão mais adulta de Blossom, sei lá. Então, a história é basicamente sobre quatro garotas e elas moram em Nova York e tal, só que, tipo, tem uma pegada mais adulta, rola umas putaria, peitinho, bundinha. É mais ou menos por aí. Tem umas pegadas do tipo assim, ah, ela tem um namorado, mas ela dá pro cara da farmácia e ela tenta dar pro chefe dela. Tipo, rola uma pegada desse tipo, assim. Mas como é... Cara, mas tem roteiro ou é tipo um pornô? Não, tem um roteiro, tem uma história. Porque a história começa o seguinte: tem a principal e ela tem 24 anos e os pais dela decidem não sustentar mais ela. Daí ela se fode porque ela tem que arranjar um emprego, tem que ir atrás das coisas dela e tal. E tipo, pô, são umas minas que não são feias, assim. Mas tipo, né? É que é HBO, cara. É difícil de explicar. Tem uma pegada mais adulta, se enrola umas paradas meio de filha da putagem, mas é legalzinho até, cara. Eu tenho umas 3 temporadas, até a escritora da série, ela é a atriz que faz a atriz principal. Então, tipo, vale a pena dar uma conferida, assim. Eu assisti uma temporada em, o quê? Uma tarde. Foi bem de boa. Ô, Vini, tu não viu aquele vídeo do... Não é pornô, é HBO? Cara, já ouvi falar. Também. É muito bom esse vídeo, cara. Fica lá o cara explicando, sei lá, pra mãe dele o que ele tá fazendo no filme. Não, porque eu pego a rola e bato na mulher e não sei o que, faço isso. Mas isso é um filme pornô? Não, mãe, é HBO. Ah, tá, meu filho, tudo bem. Então pode, né? É artístico. É, bem assim. E são vários, assim, a mulher explicando, sei lá, pro marido dela o que ela tá fazendo na série. Como assim você senta na frente de um homem e começa a fazer uma boqueta e isso aí, ah, sacanagem. Não. A série é da HBO. Ah, vamos comemorar. É, sim. É bem assim, gente. Godota, você, o que você viu, vê? É. Então, eu tô assistindo, além do seriado legalzinho chamado Helix, seriado de. Eu nem sei de onde que é. Vi provavelmente a porra toda. Quê? Eu vi a porra toda até o fim, num dia só. É do Sci-Fi Channel, cara. É do Sci-Fi, né? É, então, apesar de ser do Sci-Fi, ele é bem feitinho, assim, sabe? Os efeitos, falando sobre um vírus que pode matar. É, começou como Resident Evil, pra falar a verdade. Um vírus que pode foder a porra toda, mas tá tomando outros fundos. Uma série divertidinha. Mas eu tô empolgado até agora que eu lembrei, uma série que eu assisto com a minha mãe. que ela tem medo de assistir sozinha, chama Resurrection. E tu não tem medo, né, Godoc? Não, sério, não tem. Ah, Resurrection é tranquilo, cara. Resurrection é tranquilo demais, cara. Mas até não aparecer um defunto aí na porta do bacana. Eu assisto. Mas o problema é que os defuntos aparecem todos bonitinhos e novinhos, né? Bonitinho. The Walking Dead, que o defunto aparece. Na verdade, eles voltam à vida e voltam à vida com um corpo novo. Pra explicar mais ou menos a trama, Resurrection passa numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, em que as pessoas começam a voltar à vida. Sejam, assim, ela pode ter morrido há uma semana ou há 30 anos atrás, todas as pessoas estão voltando à vida. E eles descobrem que as pessoas voltam, mas o corpo permanece morto ali. Elas têm o corpo que morreu e a pessoa ainda volta com um corpo novo. Não é no Maine, né? Que tipo. O Maine acontece no Maine. Não é baseado em Super Mario. Se nos remete a Stephen King, tudo acontece no Maine. Não, mas né, uma coisa foda nessa série é que tem um personagem principal que é um negão, que é o tipo investigador policial. Aí ele fica lá tentando. Que é o negão do Ralph, né? Exatamente. É. Ele fica tentando descobrir o que tá acontecendo. E ele meio que fica amigo do garotinho, como personagem assim. Do garotinho. Condutor da trama. Que é o primeiro moleque a voltar à vida. Só que ele tava morto há mais de 20 anos. Aí ele volta como um garoto de 8 anos de idade mesmo, no momento em que ele morreu. E na segunda temporada o negão descobre que ele também tá morto. Sim, ele acorda no meio do nada. E é interessante, cara, porque todo mundo volta nos arredores da cidade, principalmente do rio que tem lá. O moleque foi o único que apareceu um pouquinho longe. Ele surgiu na China. Como é que é? Peraí. O cara morreu no Maine e ressuscitou na China? Não, o garotinho. Na China. O garotinho apareceu. Garotinho. Todo mundo aparece na cidade. Mais ou menos perto do rio lá. Que eles, a teoria era que o rio provavelmente tinha alguma coisa. Só que esse moleque surgiu na China. Caralho, que bizarro, cara. Certo que deve ter alienígena nessa bota aí. É incrível, cara. Sempre desbanca pra alienígena. Cara, sabe como mesmo eles fazem alienígena? Caramba, que bizarro. É o Robert Kirkman levar o pé da letra, a sacanagem que ele fez pra poder publicar o The Walking Dead. Walking Dead, né? Tipo, acho que tá na hora de colocar alienígena nessa série de verdade. Ah, eu não duvido, cara, que ele faça isso na série, pelo menos. Aquela sacanagem que ele colocou Invisible dentro do Walking Dead lá, aquilo foi foda. Ah, é pior, né? Tem... É o gibizinho? Uhum. É. Invisible é publicado no mundo de Walking Dead. Ele fez 5 páginas, eu acho. É uma historinha curtíssima. Que o Rick acorda e descobre que na verdade são ETs. Isso. É um bagulho bem curtinho. Eu acho que é o governador que tá com um braço biônico, assim, tá com uns bagulhos meio doidos, assim. E pessoal, vocês estão acompanhando que nem eu aquela série do Frecha Verde? Não. Ah, sim. Não sei se infelizmente ou felizmente, mas eu tô assistindo, cara. Teve um episódio ali, foi. O episódio até que foi bom, mas o nome do episódio foi deplorável, assim. Acho que foi a pior escolha de nome pra episódio de série na minha vida, cara. Foi Corpo Maltese. Ai, aquele que aparece o Rio de Janeiro. Corpo Maltese. Ou para os íntimos, só a cor. Porto Maltese. E Porto Maltese também é o Rio de Janeiro, né, cara? Dá aquela filmada assim, pega o Rio de Janeiro. É a Floresta da Tijuca. Cenário. Aquele é a Floresta da Tijuca entrando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Tipo, cenário padrão de qualquer novela da Globo. Pô, tá bom, cara. A rua tá bom, velho. Não tá ruim, não. Eu não entendi porque mudaram a frente. Fecha do logo, quando abre a série, agora tá cheio de umas ruminhas, de um desenho e tal, caralho, 4, eu achei meio tosco, porque não tem um significado muito pra aquilo ali. É baseado no design dos uniformes da Marvel, pra ver se ganha um pouco de audiência. Os novos 52. Tô querendo foder com a série também já. Puta que pariu. Eu não tô muito empolgado com esse terceiro ano do Arrow, não. Pra mim, o final, tipo assim, os dois penúltimos episódios da segunda temporada foram muito ruins. Aquele bagulho lá do exército do Slade. Pô, um dos bagulhos mais toscos que eu vi, que é tudo boneco do Power Ranger, nego. Dá aquela injeção, os caras desmaiam, caem duro, não se mexe mais, não respira, ninguém tem nome, ninguém faz nada. É muito bizarro. Foi muito broxante. Cara, aquela ali foi o famoso anticlímax, né? Vai ser uma porrada maneira, vamos chamar o exército, marinha, vai ter tiro, porrada, bomba. flechadinha, o cara cai. Flechadinha, o cara cai. Porra. Não, foi, o bagulho foi muito tenso, foi muito escroto. O nego pegou, não, o Slade sozinho aqui, com um braço só, come a bunda da equipe toda do Arrow. Vou fazer um exército de Slade. E os caras são tudo boneco de massa de Power Rangers, literalmente. Sabe, toma aquele eu, chute coreografado que ele tem rodado lento. Sabe como é que eu considero essas situações assim? É o efeito Final Fantasy VII. Jogo difícil pra caralho pra tu chegar no chefe. Tu mata o Sephiroth com duas magias. Puta porra. Porra. É, mas o legal é que nessa temporada eles estão dando uma ênfase maior pros personagens secundários. Os caras já levaram duas temporadas pra apresentar o personagem principal. E agora, cara, eles vão dar ênfase na irmã dele e tal, que vai virar uma vilã também. Speed, agora tem, né, o Ricardito tá ali, que tá trimassa. Agora tem o Esquadrão Suicida, que vai ter alguma. Vai ter algum motivo pra aparecer e tal. A Amanda Waller lá, que é uma. Aquela mulher escrota pra caralho. Então, tipo, eles vão começar a fazer o background dessa turma aí, sabe? Vão preparar o terreno pra galera do Esquadrão Suicida. Eu espero que a Felicity fique em The Flash, que ela vai aparecer no capítulo do Flash, eu espero que ela fique lá. Ela tem muito. Cara, mas aí vão ser duas gostosas, cara. Vão ter duas gostosas no Flash. Aí vai ter a Killer Frost lá, que tá uma PT, e vai ter a Felicity também, cara. Aí não vai dar certo. Hein? Não, mas é melhor deixar duas gostosas numa série boa do que deixar uma gostosa numa série ruim. Latinho! Isso é outra coisa que eu ia comentar, cara. Como tem personagem secundária mais gostosa que a principal, cara? Que puta atriz ruim era aquela Canário Negro, e a nova Canário Negro é uma atriz pior ainda, cara. Puta que pariu. Porque a nova Canário Negro é irmã da Canário Negro que morre. E aquilo, a mulher ficou chutando bundas a série inteira. Morreu da maneira mais ridícula do mundo, tipo a flechada. É pior do que ela morte não, do Dick Grayson no Injustice. Tipo, bateu a cabeça. Caralho, que porra de morte é essa? Não, sem contar no seguinte, que a nova Canário Negro, que é a irmã dela, tipo, nas primeiras temporadas, velho, ela era a mina porradeira. Os caras tentaram invadir o apartamento dela, ela sentou o braço no cara da equipe da SWAT. Agora ela não sabe bater com um thug, cara, num capanga. Segunda temporada ela virou tipo assim, a donzela em alcoólatra. Alcoólatra. Droga, eles estão vendo, imagina, o que é que as drogas fazem? É. Mas sei lá, pessoal. Alguém viu o Ra's al Ghul? Alguém gostou de como ele foi apresentado? Eu vi e eu achei assim, ó, bem mais ou menos, mas. Tipo, se eu fosse botar um ator que ia fazer a porra do Ra's al Ghul, cara. Eu ia pegar alguém de respeito, tá ligado? Lian Nelson, cara. Lian Nelson já fez. Ou um ator tiozão de respeito, pra botar ali e dizer assim, ó, o cara fica das galáxias. Agora, tipo, pegaram um cara mega desconhecido, e, tipo, o cara não tem carisma nenhum. Tipo, aparece a filha dele lá fazendo os bagulho, corta a cena pra ele, tipo, dá um close na cara do tiozão, ele faz uma cara de mal, e é isso aí, cara. Ou então, de repente, vai ser aquela mesma coisa que a gente tava falando do Grodd, né? Tipo, vai chegar no final, ó, esse cara não era o Ra's al Ghul. Ah, não sei, o cara era o Keanu Watanabe, né, cara? O Ra's al Ghul é o Liam Neeson. Eu acho que eles não vão usar esse recurso de novo, não, porque foi uma solução boa que o Nolan deu pra imortalidade do Ra's al Ghul. Ou foi aquela dele ser outro cara? É o título, né? É. Ah, cara, mas fantasma. Sei lá, é uma única forma de você salvar um personagem bom que foi introduzido de maneira ruim, que nem deveria aparecer, porque o Ra's al Ghul é do Batman. Isso daí, porra, é algo que todo mundo sabe. Mas, como eu falei, na hora de selecionar o elenco, alguém deve ter dito, tipo, gente, a gente não pode usar esses personagens, porque esses personagens são do Batman. Foda-se. Agora a cena do Arqueiro Verde. É, cara, né? Porra, os caras desde o começo eles podiam ter aproveitado pra pegar um personagem melhor, sei lá, botar a Katana. Ah, tipo, tem uns personagens do Arqueiro Verde que eles podiam usar, cara. Os caras me pegam, sei lá, tipo, já foi dito, Tigre de Bronze, cara, que é um personagem bosta, feito por um ator bosta. Tipo, é um bagulho que não dá pra entender, cara, sabe? Eles não estão cagando a série inteira, mas eles estão cagando ali no detalhe, sabe? Como dá aquela escorregada, assim, daí, tipo, tu olha pra aquele cara que pensa, mal viu. Quando o Slade foi apresentado, eu achei também que ele ia ser um personagem muito ruim, pelo contrário, o cara roubou a metade da segunda temporada do seriado. Ele foi um Slade fora pra caralho. Não, ele mandou bem como Slade, cara. Só que o problema é que o ator tem 1,5 metros de altura, né, velho? E, tipo, porra, daí como é que um cara de 1,5 metros de altura que não é o Wolverine vai impor respeito? É complicado, tu entende? O cara não é um ator ruim. Ele mandou bem em Spartacus também, mandava bem em Zaça agora. Que não que o ator fosse ruim. Eu achei que o personagem em si ia ficar muito galhofa com a caracterização daquela máscara bicolor dele, que aquilo é horroroso pra uma série. E, mas mesmo assim o pessoal conseguiu deixar a caracterização dele, a caracterização boa, a postura militar. Até o tapa-olho dele não ficou muito forçado nas cenas que ele aparecia de tapa-olho. Eu achei que o cara mandou bem. Olha, ele manda bem exato, mas tipo, o que tá faltando agora no Arrow é o Arrow continuar da maneira que tava, eles aproveitando aqueles ganchos, tipo, tinha do quadrinho, aquele detalhe ali, não precisava ser uma coisa escancarada, que nem é feito em Gotham, que fica aquele easter egg escancarado, assim, tipo, não é que nem, por exemplo, assim, põe o Edward Nygma ser o cara do CSI lá, do Caralho A4, beleza, não tem problema ele ser o Edward Nygma, mas, cara, eu ia revelar que ele é o Edward Nygma na metade da temporada, depois que todo mundo já tá andando ali, eles chamam o cara só de Ed o tempo inteiro e tal. Cara, esse tipo de coisa, sabe, tem que ir devagar com essas paradas, não é jogar na cara do cara que tá assistindo, tipo que nem um gangbanger, um bucaque de referência, tá ligado? Toma, falando é, tipo em isso, personagem que nego joga, o que vocês acharam do Ray Palmer? Eu achei muito engraçado o cara aparecer. Eu achei uma merda. Ah, eu gostei dele, mano. Eu achei tão bom quanto o super-homem que ele fez. Que puta, isso? Puta, então esquece. Então vai lá, Enuco, defende o boneco de cera, vai lá. Cara, o personagem é um personagem extremamente desconhecido. E eu acho que ele pegou a inclinação perfeita do personagem. Ser é um cara engraçadinho, inteligente pra cacete. E é o que você não esperaria que viraria literalmente um super-herói. Eu acho que o Ray Palmer vai ser o primeiro super-herói que vai aparecer na inclinação do Arrow, porque o primeiro super-herói realmente é o Flash, é o Peter Parker da história, mas o mais próximo da gente ter assim de um, como é que eu posso colocar, sei lá, de um Capitão América ou algo assim, seria o Ray Palmer. Ou eles podem colocar um Besouro Azul ou um Degradador Dourado, não sei. Eu acho que essa série está entrando no que seria uma proto-Liga da Justiça da América. Já teve até gente comentando já que podia aparecer algo do gênero, que eles podiam começar a dar uns certos glimpses, assim, de que a Liga, na verdade, viraria uma série, né? Porque apareceu o Ted Kord também, que é o Pantera Negra. Vai virar Smallville, de novo? Não, bem legal. Ted Kord é Besouro Azul. Cara, Ted Kord, perdão. O Ted Kord é Besouro Azul. E o Pantera, não é o Pantera Negra? Não, é o Pantera, o pugilista. O Pantera, ele treinou, assim, todos os porradeiros da DC. Até o Batman já tomou soco dele. Ele treinou até o Super-Homem, cara. Até o Super-Homem, tipo, você pode ser muito forte, mas você não sabe apanhar. Ah, é, o que você pode fazer? Ele falou assim, ó, não adianta ter forte... É, algo do tipo assim, não adianta ser forte e não saber bater, eu vou te ensinar a bater, só não me mata. Não, mas tem um lance que tem um dia que eles vão treinar e o Batman faz aquela sacanagem, mano, vocês vão treinar num lugar que eu conheço, vão treinar aqui. Tá, o que que tem nessa sala, Bruce? Simples, essa sala tá cheia de radiação vermelha. Vai, Clark, entra aí. Pode começar. Sim, mas o... Aí nós temos o Electron, o Pantera, que apareceu também essa temporada. Quem mais apareceu nessa temporada de personagem novo? Cara, pelo que deu pra entender, a irmã dele vai virar Speed. Ah, sim, a Speed, né? Vai virar aquela que era... Ela foi treinada pelo Malcolm Merlyn. Vai aparecer, acho que vai aparecer mais uma negada lá, que eles vão inventar uma relação com a... Com a Irmandade dos Assassinos, eles vão pegar alguns vilões aí, vão mostrar que os caras têm alguma coisa a ver com a Irmandade. E eu acho que eles vão botar mais alguns vigilantes ali, nem que seja, sei lá, um pistoleiro, alguma coisa assim, cara, eu acho que vai aparecer ainda. É, algum de vocês está por dentro dos boatos de Krypton? Não. Eu sinceramente espero que essa série seja planeta e se exploda. Cara, então deixa eu cagar uma regra de uma série que vai ser pior do que Krypton, que é a série da Supergirl, que ninguém tá investindo pesado na série mesmo. Caralho. Tipo, já escolheram. Estão investindo mais nisso? Estão falando sério, já tem roteiro, já tem personagem secundário, já tem vilão. Vai ter o Super Cyborg na série. Ixi. Ai. Ai, ai. Mas se for chamar Rapariga de Krypton, pode prestar. Rapariga de Krypton. E a Vitória? A última Rapariga de Krypton. Ué, ia ser, cara, ia ser trimassa ver uma série chamada Krypto, uma série sobre cachorro, cara. Krypto, esperto pra cachorro. Não, cara, mas tem um desenho. O desenho era maneirinho. No primeiro capítulo do desenho aparece o Super-Homem. Isso é maneiro. Acabou. Não, mas tu pega uma série, tu faz tipo uma Lassie com superpoderes, tá ligado? E aí ele vai viajando pelos Estados Unidos resolvendo as paradas. Tipo, não tem nada a ver com o Super-Homem. Usa o fato de ser o Krypto como uma coisa mais secundária. Isso é um cachorro que sai por aí resolvendo problema, tá ligado? Isso já existe, se chama Krypto, porra. Não, eu tô ligado, mas tipo, isso é a Warner mostrando que ela sabe aproveitar bem os personagens, né? Tipo, a super moça. Eles não têm personagem feminino que preste, que chega, né? Tem que pegar e botar a super moça. Se tiver a Poderosa, eu assisto. Cara, eu tava conversando isso com uns amigos mesmo. Eu acho que se fosse uma série da Poderosa e fosse engraçada, tipo, ela brincando com aquele negócio de ei, minha cara tá aqui em cima, isso ia ser foda, né? Ia ser tipo. Não, mas tem que pegar a uma série da Mulher Tem que pegar, tem que pegar a Siri, né, cara, pra fazer o. Se não for a Siri, eu não aceito. Que nada, vai logo na Tânia Tate. Não. Tânia Tate não tem. Tá veiaca já, cara. Ela pode ser a mãe da Poderosa. Milf? Super Milf. Super Milf. E só uma pergunta meio que mudando um pouco de assunto, cara. Porque eu não consigo falar sobre a DC muito tempo, porque eu sou mais veco. Cara, vocês estão acompanhando a gente da Delícia, cara? Eu tô, cara. Só eu. Eu tô. Não, eu tô acompanhando. O que vocês estão achando dessa série, cara? O que vocês estão achando? Como é que ela tá indo? Porque eu tenho umas teorias interessantes a respeito de quem são certos personagens. Tipo o pó de chinelo? Eu sempre defendi, cara, que na Shield eles tinham que aproveitar pra colocar todos os buchas possível, tá ligado? Bota. Não, aí que tá, cara. Desembucha os caras, sei lá, eles são bucha. Beleza, a gente já sabe que eles são bucha. Mas sabe? Isso aí é só pra favor deles, tá ligado? Eu bota um Metaloid de vilão na série. Tá, a Shield tá perdendo uma ótima oportunidade de colocar personagens muito fortes, tipo Navalha, Pitchcot de pasta. Metaloid, cara, Metaloid ia ser foda, velho. Agora me diz uma coisa. Que, tem que deixar uns vilão pra série dos defensores, que vai ter depois, né? Do Fidor. Você vai desembuchizar o polichinelo. Cara, se tem uma série dos defensores, tem que ser com aquela inclinação de defensores. Tipo, o Hulk chato pra caralho, que me deixem sozinho, seus filhos da puta. O surfista prateado, hippie. Tem que ser assim. Cara, essa promoção. Olha, pelo que deu pra entender, com a série dos defensores vai juntar o Demolidor, o Luke Cage, eles vão tornar os vigilantes lá da Cozinha do Inferno nos defensores. Mas são defensores, é Marvel que Knights, cara. Vamos botar o nome, mas. Vamos botar o nome defensores no Marvel Knights, mas. Puta que pariu. Eu queria entender, vai ser isso. E no final da temporada, pra ficar máximo foda pra cacete, aparece o Nicolas Cage como o Motoqueiro Fantasma, vim ajudar vocês. Não, o motoqueiro não, mas com o motoqueiro não, mas eu tenho muita fé que o Justiceiro possa aparecer, né? Numa temporada dos Defensores. Seria a segunda temporada. Como vilão, né? Não como um herói, como vilão. Tipo, sim, como vilão. Como uma galera. Sim, como vilão. Como o Justiceiro tinha que ser, um anti-herói do mal. Cara, eu acho que ele ia ficar melhor aparecendo na série da Shield, cara. É tipo assim, beleza, a Shield tá ali fodida, os caras tão fudendo com a gente, e aí do meio do nada começa a morrer uma galera da Hydra, cara. Então, assim, explicação. E não é nego morto, tipo assim, morreu com um gazinho, veneno. Não, é nego com a cara explodida, tiro no cu, facada na cara. É por isso que não vai aparecer. Tem que ser Gartienes no bagulho, né, cara? Não, tem que Gartienes. Ser o Justiceiro na série dos Defensores só pra colocar aquela cena do hambúrguer. Que aparece o Demolidor, o Homem-Aranha e uma porrada de gente. A gente vai te levar a caixa. Tá bom, então deixa eu comer meu último hambúrguer. Porque já comida da cadeia. É o Wolverine, o Aranha e o Wolverine, o Aranha e o Demolidor. São os três. Eles querem se vingar. O Demolidor e a Viúva Negra também. Aí ele, tá bom, deixa eu só comer esse hambúrguer. Outra vez que ele saca. Aí na hora que ele tá comendo hambúrguer, chega uma porrada de mafioso. Caralho, aí, os Vingadores, fudeu. Mó trocação de tiro, ele vai lá dar um tiro na cabeça do cara que ele quer matar, pega o hambúrguer e vai embora. Eu tô achando, cara, voltando ao Agente da Shield, cara. Porque tem todo um mistériozinho por trás da Sky, de quem que ela é e tal. Do de pai quem dela. É o pai dela. Cara, na minha cabeça o pai dela é o Mr. Hyde. Eu também acho. Também o acho Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Não, tem porque ele é de raiva não, ali, porque ele é alienígena. Não, mas aí tu tá falando do pai dela, cara. Mas ninguém falou até agora da mãe dela. É, o pai dela pode ser terráqueo, que a mãe dela ser o alienígena. E a mãe dela pode ser uma piranha do espaço. No último capítulo, o pai dele mostrou que o pai dele que é o alienígena, porque o pai dele chegou lá... Não fala que o pai dela é alienígena. Não fala. Fala que o pai dela sabe o que é aquilo ali e que o pai dela diz que os criadores daquilo ali, as pessoas que entendem daquilo ali, chamam aquilo ali de um nome lá que eu não lembro o agora. Divino. Tanto divino, que tá rolando a boataria de que aquela merda ali tem alguma coisa a ver com os inumanos. Começando a plantar sementinha na série já. Deixa logo o pai dela ser um cara revolucionário, porra. Não, olha só. Quem o pai dela vai ser, eu não faço a menor ideia. Mas, tipo, a mãe dela deve ser alienígena, porque aquela outra mulher lá que era vidente pode tocar no bagulho. Ele não pode. Tanto que ele nunca toca na peça lá, senão ele também morre, que nem as outras pessoas. Então, provavelmente, só quem tem a descendência alienígena pode tocar naquela porra. E então, por isso que eu acho que a mãe dela é alienígena, e acho mesmo que ela deve ser a primeira dos inumanos a aparecer assim na Terra. Ela até pode ser uma inumana, cara, mas acho que eles vão aproveitar aquela... Tá ligado aquela gente da SHIELD que tinha uns poderzinhos de vibrar o chão, de criar umas paradas assim, que ela aparece na... Não sei se é Guerra Secreta, uma coisa assim, que ela foi treinada pelo Nick Fury. É, eu acho que eles vão fazer uma pegada mais ou menos essa, tá ligado? Que essa mina aí... O Nick Fury refaz no... Guerra Secreta? Não, cara. É que é do Guerra Secreta que saiu pela Salvati. Porque eles vão pegar um pouco o lance dessa mina, porque essa mina aí é filha do Mr. Hyde. Ela descobre só depois que ela é filha do Mr. Hyde. Que a SHIELD, ela meio que apaga os arquivos de quem a mina é. E daí essa mina vai ter uma explicação dos poderes dela. Assim como tá rolando o boato de que a Marvel vai transformar os inumanos nos mutantes dele, então vai começar a aparecer uma galera com poderes aí, e essa galera vai ser explicada como sendo inumano. Só se esse lance aí for de repente aquela bomba terrija lá, que é a da névoa lá, que eles usam pra criar poder e o caralho é quatro. Acaba se tornando uma explicação bem condizente, né? Cara, o agente da criança, ele... Eu tô achando essa temporada melhorzinha, cara. Mas os episódios que são legais é quando faz bastante referência a Marvel mesmo, né, cara? Aos personagens e tudo. Eu achei muito legal o Homem Absorvente, cara. Eu achei muito foda, cara. Bom, pessoal, o Obi-Man é um cara muito legal, muito maneiro. Eu também achei legal o jeito que representaram ele, tanto que ele não fica se mexendo quando tá na forma de algum metal. Mas nós vamos encerrar essa bodega. Alguém tem mais alguma série pra falar? Alguma pra meter o pau? Não, né? Eu não falei ainda, então só vou recomendar o que tá chegando no final agora, o Sons of Anarchy, né? Que tá na última temporada agora, tá foda pra caralho. Estão matando todo mundo, não vai sobrar ninguém naquela merda no final, cara. Tipo, vai terminar com uma chacina, aquela porra daquela série, e vai terminar. Tá. Assistam também The 100, que é uma série bacaninha aí. Recomendo o The Blacklist. The Blacklist é foda, que tem o Ultron como personagem principal. The Blacklist é foda. Eu recomendo o Tato Feito e Cake Boss. O Trato Feito é foda, cara. Caçadores de Relíquias também é muito bom. Trato Feito, mas tem que ser o Trato Feito lá do meio do mato, né? Não, o bom é o velho. Bom, pessoal, então é isso. Pessoal do Amit, vocês querem deixar algum recado? Cara, a gente esqueceu de falar mal de Walking Dead, né? Como é que vai encerrar sem falar mal de Walking Dead? Essa série tá morta. Pois é, cara. Mas ainda morta e andando. Ela se arrasta ainda, cara, porque eu continuo vendo essa merda, não sei porquê. Tipo... Cara, o meu pai gosta de Walking Dead, ele acha o máximo, eu acho uma bosta. Cara, mesmo assim, tipo, ela sempre, quando volta quando volta pra nova temporada, dá assim, ó, um, dois episódios decente, e aí depois eles voltam a cagar de novo, tá ligado? Eles se lembram. Não, peraí, a série é uma bota, vamos voltar ao normal. Aí, tipo, é sempre assim, cara, então não dá pra esperar muita coisa. É, mesma merda de sempre. E aquele bebê lá, cara, que aquele bebê tá vivo. Não, o que importa é que essa série vai acabar mostrando que tudo não passou de um grande plano pra uma invasão alienígena. É, um sonho. Cachorro. Lost agora. Bom, amigos, jabá, alguma coisa? Vini, faz o jabá aí, cara. Então, acessem lá o superamistos.com.br ali, que a gente tá tendo toda semana o Bem Amistos, que é o nosso podcast. De vez em quando sai uma leitura de alguma coisa que a gente faz. Tem a nossa comunidade no Facebook, nosso grupo lá também. o nosso e-mail pra contato, que cara, ele sempre manda eu falar e eu nunca lembro. É só, é só dizer o nome do site, seu burro. Superamitos.com, era isso aí. Valeu o convite aí. A gente tem o banner do Superamitos ali na lateral do site, tá? Na parte ali dos parceiros do Léo. E muito obrigado por vocês terem aparecido. Eunuco, qual que é o e-mail do baile? baile.gmail.com.br. Aê, você sabe. Porra, já é zoar que você sabe a porra do e-mail pessoal do Superamitos, não? Rui, Bernardo. Eunuco, qual o Facebook do baile? Facebook.com/baile dos enxutos. Reverendo. Abraço. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. Acabou o podcast. Valeu, cara. Valeu. Ah, cara, semana que vem, pessoal. O que eu fiquei mais feliz foi saber que não era o Léo que ia apresentar, porque como eu só tenho um ouvido bom, cara. Tipo, eu tava com sei que foi ele doendo daqui, cara. Não, é o Léo. Obrigado. O Léo tá ocupado jogando Destiny em algum outro jogo maluco.